Olá pessoal, estamos de volta aí nos vídeos. Paramos de gravar os vídeos por um tempo, porque houveram alguns imprevistos, algumas preparações, e a gente está voltando a gravar agora os vídeos com mais novidades. Hoje mesmo, mais cedo, agora está de noite, são umas 7 horas, deve ser umas quase 7 horas da noite. Hoje mais cedo eu estava lendo um livro e de repente o Caveira chegou e aí falou que queria falar sobre um assunto, né? Um assunto legal, gostei desse assunto. Ele foi me falando, falando, falando. Aí ele conversou com a Sônia também, passou para a Sônia que ele queria falar e a gente vai falar sobre isso hoje. Aí, ele falou que quer falar sobre espíritos evoluídos encarnados na Terra. Ele disse que tem vários espíritos evoluídos encarnados na Terra, e ele chegou até a falar de uns aí que estão voltando. Alguns espíritos que estão voltando. Então, vamos começar, né? Vamos falar sobre espíritos evoluídos encarnados na Terra, né? Um deles que a gente tem conhecimento aí através da internet, né? Inclusive o Emmanuel, né? O Emmanuel do Chico Xavier está encarnado, se eu não me engano, acho que é em São Paulo. Ele é um rapaz, né? Jovem, você deve estar com, sei lá, uns 19, 20 anos de idade, não sei. E ele está sendo preparado para um trabalho espiritual que ninguém sabe ainda, né? Mas ele veio para fazer alguma coisa. Então, existem vários espíritos aí encarnados, né? Evoluídos, né? Por exemplo, o Chico Xavier foi um deles, né? Um espírito muito evoluído, né? Encarnado na Terra. E aí, nós vamos falar sobre isso. Tem uma coisa para falar, Sônia? Não. Quanto tempo? Então é. Ele já chegou aqui. Vou fazer só uma oração. Não sei se vai dar tempo, não. Tá vindo. Então, pedir a direção do Pai. Tá. Que o Pai possa nos dar Isso, você. direção. Ele tá falando para você fazer a oração enquanto ele tá acoplando. Pai. Tudo seja, Pai, sob teu controle, na tua direção. Que tu possas, Senhor, nos dar discernimento, nos abençoar e nos fortalecer. E a todos, Pai, que um dia possam estar ouvindo esta gravação, que essas bênçãos sejam estendidas a todos. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Salve, moça. É, moça. Vem coisa nova aí, né? Novas direções. A espiritualidade pediu para dar um intervalo nos vídeos, porque estava sendo preparados outros temas, outros assuntos. E vamos lá, né, moça? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Esse negócio de espírito evoluído, né? Encarnado. Enquanto ninguém sabe, tá tudo bem, né, moça? Mas quando se descobre, é complicado, né? Dá problema. Porque é assim, moça. Planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde a humanidade. Planeta Terra ainda tem muitas chagas entranhadas nos seus espíritos, como inveja, orgulho, soberba, egoísmo. Então, o que que acontece? Vem espírito atrasado, vem espírito complicado encarnar aqui? Vem. Mas também vem espírito evoluído, porque Deus não desampara ninguém, né, moça? Deus não desampara os seus filhos. Como aqui é um planeta escola, para educar espíritos rebeldes, Deus também envia os seus emissários, que não precisam, muitos deles não precisam mais serem educados aqui na Terra. Não precisam mais ser educados aqui na Terra, mas vêm por amor para ajudar esse povo a evoluir, né, moça? Chico Xavier foi um que vai voltar no momento certo. Ele vai voltar. Inclusive, ele falou conosco uma vez, quando ele esteve aqui, ele disse que ele vai retornar. Essa revelação aí não é para ser dada agora. Vai ser mais tarde. A única coisa que pode falar é que ele vai voltar. Agora, onde ele vai voltar? O que ele vai fazer? Qual família ele vai voltar? Isso aí ainda não pode falar. Já foi te dito já algumas coisas. Mas ó, guarda. Entendeu, mano? Isso aí é pro momento certo. Porque se isso for falado agora, vai dar problema. Entendeu? Não pode não, mas vai voltar. Outro espírito que vai voltar é Moisés. Moisés já tá vindo. E muitos outros. Tem outros aí que é de outros planetas. De outros planetas. Vai vir espírito, sabe de onde, mano? Vai vir espírito do planeta Marte. Né? Lembra do livro que o meu rapaz leu? É, do Ramatiz? Então. Que explica que a Terra, o futuro da Terra, é ficar igual Marte. Vai ser muito parecido. Então tem que mudar muita coisa, né, moço? Quando você ler, você vai ver. Tem que mudar muita coisa. Porque o planeta Marte está 1.000 anos à frente, em média. 1.000 anos à frente de vocês, de nós, né? Na evolução moral. E na evolução científica, tecnológica, 5 séculos, 500 anos. É muita coisa, né, moça? É muita coisa. Já é um planeta totalmente regenerado. Então, voltando ao que eu tava falando, moça. Aqui na Terra, um espírito, vou falar de uma forma simples para os nossos irmãos poderem entender. Um espírito muito evoluído, ele vem num corpinho de carne como todos nós, quando estamos encarnados aqui na Terra, num corpo de carne e osso. E ninguém sabe quem é aquele espírito. Ele passa no meio da multidão e ninguém sabe quem ele é. Jesus, antes de ficar conhecido. E nos lugares que ele não era conhecido ainda. Ele passava no meio de todos e ninguém sabia quem ele era. Passava batido, como vocês falam aqui. Então, Chico Xavier passava no meio da multidão quando ele não era conhecido. Ou em lugares que não conheciam ele. Passava batido. Só paravam ele por quê? Porque conheciam ele, os que conheciam. Então, moça, tem que ser assim. Porque já pensou? Se uma pessoa olhasse para outra e dissessem assim: "Ih, ele é um mago negro encarnado. Ele é um mago negro. Um demônio encarnado. Ele é um vampiro astral da pior espécie encarnado. Ele é um feiticeiro das sombras, do mal encarnado." Não ia ficar complicado, mas... E quando se visse um espírito muito evoluído, encarnado, se alguém visse, enxergasse que era um espírito encarnado, um espírito evoluído, encarnado, como é que ia ser, mano? Iam querer venerar o cara ou a mulher como um deus, né? Iam se ajoelhar aos pés da pessoa. tem gente que faz isso. E se visse que era um espírito de outro planeta? Evoluído. Um espírito que veio de um planeta onde a evolução lá é de sexta grandeza. E visse a evolução do espírito. Porque aqui é um mundo ainda muito competitivo, né, moça? É, competitivo. Então ia ter aquele negócio, eu sou mais evoluído que você, você é menos. Eu sou melhor do que você, você é menos. Eu sou mais especial, você não. E não tem nada disso. Todos nós somos iguais. Um espírito é mais evoluído do que o outro porque ele se dedicou. Ele se esforçou mais. Ele escolheu os caminhos certos. Fez as escolhas certas. Ele renunciou muita coisa da sua vida para servir a Deus ou para fazer o que é certo. É só isso. Na escola, não tem um aluno que se esforça mais e o outro que não gosta de estudar? O que não gosta de estudar tira nota baixa, né? E repete de ano, não repete? O que estuda tira nota alta e passa de ano. É igualzinho a evolução do espírito. Quem se esforça, se dedica, renuncia muita coisa para fazer o bem, para praticar a fraternidade, a caridade, para se aperfeiçoar, estudar, como diz na sua religião, a palavra, estudar a política do Cristo, do amai-vos uns aos outros, a fraternidade, e colocar em prática, fazer reforma íntima, olhar para dentro de si, ver o que está errado, admitir que está errado e falar, eu preciso mudar isso, eu vou mudar porque não está certo, e faz, e bota em prática, esse passa de ano. Né, mano? Então, o que que acontece com ele? Ele evolui mais do que o outro. Já vou deixar você falar, mas deixa eu só terminar essa parte. Quando ele evolui mais do que o outro, a luz dele aumenta. É inevitável. A luz aumenta. E aquele que não quer evoluir, quer ficar estagnado, dando vazão às paixões inferiores, né? Morais e da carne, a luz dele diminui e ele fica até sem luz e não evolui. Então, um não é melhor do que o outro. Um apenas se dedicou mais do que o outro. Tem outra situação também, moça. Deus não para de criar, né, moça? Deus cria, cria, cria. Tem espírito que Deus criou há 10 bilhões de anos atrás. E tem espírito que Deus está criando agora. Não é assim? Então, aquele que já existe há 10 bilhões de anos vai ser muito mais evoluído do que o que está sendo criado agora. Não é assim, moça? Não tem como, né? Então, porque evolução é assim, né, moça? Não quer? Legal, não quer não. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, vamos, meu filho, vamos, vamos. Vai, tem que ir. Não tem como correr, evolução é inevitável. Não vai acompanhar esse planeta aqui, não. Esse planeta está indo para outro patamar. Tá indo pra outro, tá indo de terceira pra quarta. Tá indo de provas e expiações pra regeneração. Não vai acompanhar? Então peraí, meu filho, olha só. Tem esse planetinha aqui pra você. Um planetinha aqui atrasado, mais primitivo. Você vai lá, que lá vai ser uma escola boa pra você. Mas não tem como parar. No plano espiritual, quando uma pessoa aqui da Terra desencarna e chega lá, não quer fazer nada, quer ficar ocioso, o que que os mentores, os espíritos superiores, os emissários de Deus fazem? Tá bom, você não quer fazer nada, então vamos lá, vamos reencarnar. Entendeu, moça? Então, moça, quando um espírito, um mentor, um emissário, vem num lugar e fala que uma pessoa tal, um espírito encarnado, é muito evoluído, é um espírito diferente, é um espírito mais antigo, Ele não está querendo ovacionar, não está querendo instigar a vaidade naquela pessoa. Ele apenas está dizendo a verdade. Só que ele só diz isso quando tem um propósito e quando tem um porquê e quando aquela pessoa está preparada para saber. Tá entendendo, moça? Para não atrapalhar. Tudo há um propósito. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, isso não acontecia. Não acontecia. Não era revelado que um espírito desencarnado não incorporava no médium, falava que fulano de tal é muito evoluído, que é isso e que é aquilo. Não falava. Porque o povo não estava preparado para isso. E se fosse falado, aquela pessoa que teve a revelação na frente de outras, que é um espírito muito evoluído, o que que ia acontecer? As outras pessoas iam ficar com... É inevitável, não todos, mas muitos iam com inveja. Iam falar, porque os comentários correm, né, moça? Ih, agora ele vai se achar. Aí, anjinho, dá problema, né, moça? Dá problema, né? Dá muito problema. Só que tem uma situação, moça. O momento em que o planeta Terra está passando é decisivo. E o que está vindo, moça, que eu e muitos outros espíritos já vem falando há muito tempo, vem coisa nova aí. Vem coisa nova. Chegou a hora, tá vindo. Vai vir, já está às portas. Então, vai começar a acontecer isso aí, por aí. Em casas espíritas, umbandistas e outras. Esse tipo de revelação. Que fulano de tal é um espírito muito evoluído. Vai até revelar quem é e quem foi. As pessoas vão ficar assim. Vão usar até mesmo a própria pessoa como instrumento para dar o recado. E aí o que que vão pensar? Ele está no animismo. Ele está querendo dizer que ele é um espírito evoluído para se sentir especial, para as pessoas ficarem aos pés dele. É isso que vai acontecer. Só que existem médiuns, como esse rapaz aqui, esse menino aqui, que não estão nem aí para isso, moça. Que quer servir a Deus. Que não importa pro médium o que as pessoas estão pensando. Importa para ele é o que Deus pensa. E se Deus disse que isso tem que ser feito, ele vai obedecer. Mesmo que venha 50 pedras em cima dele ou mais. Mesmo que o mundo desabe em cima dele. Ele vai deixar um espírito vir nele e revelar para as pessoas e para ele mesmo quem ele é. De onde ele veio e o que ele veio fazer. Sabe por quê, moço? Mergulhou na carne, esquece tudo. Não importa quem seja. Jesus esqueceu tudo. Jesus esqueceu. Ele perguntava para a mãe dele. Quem eu sou? Da onde eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? Porque eu não me sinto daqui. Eu não sou daqui. É assim, moço. Um espírito muito evoluído, quando vem, ele faz esse tipo de questionamento. E muitas outras coisas mais. E existem atos deles, de espírito evoluído, que ele já tem desde criança. Atos nobres. Que as pessoas dizem: nossa, mas esse menino ou essa menina é tão jovem. E disse isso, falou isso, teve essa atitude. É o espírito, mano. Que é evoluído. E tem outros que desde pequeno já tem aquela má índole. Falso, mentiroso, rouba, bota uns contra os outros. Gosta de bater, de espancar, gosta de fazer maldade, gosta de matar os bichinhos, gosta de torturar os animaizinhos. Ali é bom o pai e a mãe ficar bem atento, né? Porque o pai e a mãe pode ser evoluído, mas pode receber um espírito bem menos evoluído para conduzirmos, para botar ele no caminho da evolução, para ajudar. Aceitam que venha um espírito que encarne como seu filho, um espírito bem menos evoluído, para ajudar. Isso aí acontece toda hora, moça. Então, é normal. Nós temos aqui na Terra espíritos de Sirius encarnado. Nós temos de Marte. Nós temos de Urano. Entendeu, moça? E muitos outros. Tem felino. Tudo encarnado aqui na Terra. Vocês são habitantes do universo. Vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a ele. Vocês pertencem ao universo. Porque uma hora vocês estão na Terra, outra vocês podem estar em Marte, outra vocês podem estar num planeta lá do outro lado da galáxia, que ninguém conhece. Então, moça, agora a espiritualidade vai começar a fazer esse tipo de revelação, como já está fazendo aqui. Tá dando problema, né, moça? Tá dando problema. Mas vai dar mesmo. Vai dar. Mas é necessário. Sabe pra quê, moça? Pra as pessoas abrirem os olhos. Pra expandir o campo de visão. Porque por mais que se digam religiosos, espiritualizados, ainda estão muito agarrados à matéria. O Livro dos Espíritos diz assim: quando é que um ser humano aqui da Terra vai entender Deus? Quando é que ele vai entender? Quando ele se aperfeiçoar mais, evoluir mais, se desprender da matéria, quando a matéria não ofuscar mais o seu espírito, não nublar mais o seu espírito, aí ele vai entender melhor Deus. Quando ele se aperfeiçoar. Então, moça, vocês aqui da Terra, a maioria, não todos, ainda estão engatinhando. São crianças espirituais. E por mais que se dizem, estou aos pés do Senhor, estou sob a ordem de Deus, estou sob a luz de Deus, estou no caminho, é uma criança. A prova é o quê? Dogmas, doutrina, ritual. Você acha, moça, que um espírito de sexta grandeza faz algum ritual? Despacha um alguidar na encruzilhada? Faz ebó? Despacha um trabalho, um agrado pro Exu? Um agrado pra Pombagira? Você acha que o espírito de sexta grandeza faz isso? Eu sou Exu. Eu me apresento como Exu, né? Eu não quero despacho. Eu não quero agrado. Eu não preciso. Pra quê? Pra que eu quero uma encruzilhada? Um alguidar na encruzilhada? Cheio de farofa, cheio de galinha morta, com cachaça. Eu não bebo. Eu não sou quiumba. Eu sou Exu de lei. Eu sou servo do Cristo, do Cordeiro. Eu não tenho vício. Eu não preciso disso. Eu gosto de luz. Gosto. Mas sabe como é que eu consigo luz? Sabe como é que é, moça? Fazendo reforma íntima, porque a reforma íntima no plano espiritual também tem. Não é diferente de vocês. Todos nós somos espíritos. A diferença é que vocês estão na carne e a gente está fora. É a mesma coisa. O que me traz luz é a minha mudança de conduta. É fazer o bem, praticar fraternidade, não por obrigação. Com sentimento, querendo ajudar de verdade. Não porque tem que fazer. Desenvolver o amor pelo próximo. Desenvolver o amor por aquele que te ataca, aquele que te agride. Isso faz eu ficar com luz. Quando eu faço isso, é inevitável, é instantâneo. A luz já acende, ela expande. E Exu de lei, Exu de verdade, que faz o bem, é luz. Não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu faço o bem. Porque eu gosto de fazer o bem. E muitos outros. Você é luz, você faz o bem. Aquele que faz caridade, distribui comida para os pobres, por amor e muitas outras caridades, é um espírito de luz, que faz o bem. Tá entendendo, moça? Então, moça, qual é o problema de falar pro povo de um médium ser usado para ele mesmo e para os outros e ter uma revelação de que ele é a reencarnação do espírito tal, de que ele é um guardião da humanidade encarnado, de alta patente, que ele é um espírito que veio de Urano, muito evoluído, para ajudar na evolução dos seus irmãos aqui na Terra. Qual é o problema? Por que isso vai causar tanto alarde? Por que vão atacar aquela pessoa, aquele médium que foi usado para trazer esse tipo de revelação? Isso aí mostra, moça, que por mais que se dizem espiritualizados, a visão pequenininha do espiritual. Pode perguntar, moça, que eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Pode fazer a sua pergunta, aquela que você queria fazer. Eu estava prestando atenção no que você estava falando e, assim, eu ia fazer uma colocação acerca da minha religião, que eu sou evangélica. Pode falar. A minha religião, quando a gente vê assim, um irmão que está crescendo muito, né, isso é o que eu sinto, está crescendo muito na espiritualidade, é muito usado por Deus. A gente fica muito feliz, a gente usa um bordão que diz assim, nossa, fulano é um grande homem nas mãos de Deus, ou fulano é uma grande mulher de Deus. Isso é na minha religião, a gente se alegra. Eu estou falando por mim. Eu mesmo vejo a irmã despontando, mas eu vejo que, assim, existem religiões diferentes, doutrinas diferentes, preocupações diferentes, que isso é normal, de acordo com cada religião. Então, assim, a dificuldade que eu tenho é essa dentro da minha visão de religião. Nós nos alegramos com aquele irmão que está se dedicando. A religião evangélica é isso de bom. Eles dão força. Eles vibram quando vê um irmãozinho sendo usado, que ele tá se tornando por fogo, não é assim? Nossa, fulano é por fogo. Por fogo. Olha como o Senhor usa ele. E as pessoas vão lá para ver. A igreja enche. Quando fala esse irmão aí, ó, ele era traficante de droga. Ele era alcoólatra. Ele era viciado em cocaína. Olha como é que Deus tá usando ele. Não é assim, moça? É. Aquela moça ali, ó, aquela menina ali era prostituta. Olha como Deus está usando ela, se converteu, mudou radicalmente a vida dela, como Deus está usando ela. Bonito de se ver, eles elogiam, eles não invejam, né, moça? Não invejam, não ficam falando assim, ai, tá fingindo. É mentira. Não fala isso, né, moça? Então, na igreja evangélica tem isso de bom. Um apoia o outro. E quando não entendem alguma coisa que acontece, eles têm fé. Eles sabem que é um agir de Deus. Eles podem não entender, às vezes, o mover de Deus. Mas eles não vão atacar. Eles não criticam o profeta. Que não é nada mais, nada menos do que um médium. Posso fazer uma colocação? Pode. Eu digo isso, assim, pela minha experiência. Havia momentos na minha vida que eu não entendia o rumo que a minha vida estava tomando. Eu ficava preocupada porque... Mas confiou no pai? Eu ficava preocupada, sim, porque a gente, conforme diz o linguajar da nossa religião, a gente entra num vento. Então, a gente está num vento só. Mas eu dizia assim, eu não sei o porquê que está todo esse processo. Aí eu ainda brincava e dizia assim, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu confio em Deus, porque eu tenho a alegria de estar na presença de Deus e confio nele. Então, eu vou ficar em paz com tudo que está acontecendo, porque eu sei que ele está na direção da minha vida. Se tem que passar por aquele processo, é porque tem que passar. É para crescimento. É para evoluir. Deus trabalha perfeito, moça. Nada sai do controle dele. Tá tudo no controle. E tem certas coisas que acontecem. Acontece por causa também das escolhas. Acontece por causa das escolhas. Aquela pessoa, uma pessoa tal, qualquer, Deus pode dizer assim pra ele, ó, o caminho é esse aqui. Mas ele vai e desvia pro outro caminho. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer acontecer coisas lá, que ele vai voltar pro caminho. Entendeu, moça? Entendi. Ou vem no amor ou na dor, mas vai voltar. Tá entendendo? Então, voltando lá, o que que eu tava falando? Na religião evangélica, um ajuda o outro. Na religião evangélica, como foi dito, um ajuda o outro. Quando o irmão começa a ser usado, principalmente na pentecostal, né, moço? Então, os outros ajudam e vibram quando ele tá vendo que ele tá sendo usado, que o Espírito Santo de Deus está descendo nele. É assim que fala? Então, só que infelizmente, moça, em alguns irmãos, não todos, tá? A gente não pode generalizar, não, moça, porque tem, não são todos, não. Mas tem muitos irmãos espíritas, umbandistas, onde o trabalho com a mediunidade é muito intenso, que quando algum irmão está sendo usado de uma forma, principalmente quando é usado de uma forma diferente, ou quando ele fala, ele é usado, o espírito fala coisas diferentes através dele, e coisas muito inusitadas acontecem, o que que fala? Está no animismo. Está mistificando. Isso acontece muito. E aí se perde o foco do trabalho, quando na verdade tinham que estar ajudando. É, mas sem julgar, porque isso é julgamento, tá, mano? Sem julgar, ele pode questionar. Orar e questionar a Deus. O que está acontecendo e tudo mais. Mas não julgar, porque ele pode não falar na frente do médium, da pessoa. Mas por trás, entre os outros, se comenta. E também tem os pensamentos e as emoções que são emanadas. E se o médium tiver o dom mediúnico de sensibilidade? Como é que fica? Porque esse médium, ele vai sentir o que as emoções da pessoa e vai captar os pensamentos. Não tem como mentir para esse médium o que estão pensando. Por quê? Tem muitos espíritos. Agora, o que está acontecendo? Nós não estamos tirando a consciência dos médiums. Os médiums estão sendo usados conscientes. Entendeu, mano? E o trabalho é feito em conjunto, o espírito e o médium. Enquanto ele está sendo usado ali por aquele espírito, ele está vendo todos ao seu redor. E ele tem os dons mediúnicos dele. Ele está vendo a cara das pessoas, a cara que elas estão fazendo. Ele está sentindo a emoção que a pessoa está passando. Ele está captando os pensamentos da pessoa. Como é que esse médium vai se sentir? Que esse médium vai pensar, poxa, em vez deles estarem ajudando, eles estão desconfiando de mim, o trabalho aqui é muito mais importante, eles estão querendo, preocupados para querer saber se está mistificando, se está no animismo ou não. Perdendo o foco do trabalho. O foco é outro. E aquele médium que está sendo usado, vamos supor que é um médium que faz aquela reforma íntima profunda. Muda a tua vida, a vida dele radicalmente. Da água para o vinho, para melhor. Tira todos os vícios da vida dele, procura estar sempre, não é perfeito, ele vai errar ainda. Mas ele tenta diminuir o máximo os erros. Ele quer melhorar, ele quer evoluir. Então, quando é um médium assim, pode ter certeza, moça. Pode ter certeza. Ele está sendo usado por espíritos que vêm de Deus, de Jesus. Porque ele está se mudando internamente com sinceridade. Então, pode ser que Deus vai usar ele de uma forma diferente. E as pessoas podem não entender. Moça, faz a tua pergunta que eu vou concluir. Pode fazer, para não perder de raciocínio. Não, é dentro dessa linha de raciocínio, porque, por exemplo, nós evangélicos, mesmo o pentecostal que tem dons espirituais, nós não temos assim o mesmo desenvolvimento espiritual que tem o espírita, o umbandista, porque eles incorporam, eles são outros dons diferentes dos nossos. Eles conseguem ter contato com outros espíritos que na nossa igreja a gente chamaria de demônio e mandaria embora. E eles não, eles já trabalham diferente, já trabalham de outra forma. Então, eles têm uma visão diferente de nós da questão espiritual. A banda, os irmãos espíritas. O que a doutrina espírita traz? Um expandir de consciência. Eles aprofundam o conhecimento do espírito, das coisas espirituais. Eles vão mais a fundo. Isso. E mostra como ela é. Mostra o plano espiritual como ele é. As coisas que acontecem de forma mais profunda. Na religião evangélica, é de uma forma menos profunda. Mas não quer dizer que seja inferior. Porque não existe religião melhor do que a outra. E nenhuma religião é detentora de toda a verdade absoluta. Deus coloca espíritos encarnados em determinada religião porque aquele espírito precisa estar naquela religião, naquela encarnação. E o outro precisa estar na outra. Então, moça, por exemplo, na pentecostal, neopentecostal, não é assim, moça, que tem os dons espirituais, não é nada mais, nada menos do que mediunidade. E tem incorporação, moça. Consciente, eles não percebem que estão incorporados, mas estão. E fala aquela linguagem, profeta, fala aquela linguagem em línguas, aquela linguagem tremida. Eis que eu falo assim contigo, meu filho, não é assim? Aquilo ali pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, que está falando daquela forma, porque é daquela forma que o povo daquela religião vai aceitar, vai receber. Se ele falar como preto velho ali, o que vai acontecer? Vão botar a mão na cabeça da pessoa e vão querer expulsar o demônio. Porque, para muitos, não todos, mas para muitos, um preto velho é um demônio. Um Exu é um demônio. Mas isso aí é entendível. Porque é cada um no seu momento, moça. O que importa é a obra ser feita. O que importa é a evolução. Então, a espiritualidade trabalha com o que ela tem ali no momento para trabalhar. Se eu tenho aquilo ali, então vamos falar na língua que eles entendem. O que importa é a mensagem fraterna ser trazida, a mensagem de evolução ser trazida. Então, os nossos irmãos espíritas e umbandistas têm isso. Tá mistificando. É isso que... Tá no animismo. Entendeu? E esse problema, ele precisa acabar. Por quê? Agora eu vou chegar lá. Allan Kardec, os espíritos trouxeram ali, entre Allan Kardec e os outros médiuns que estavam envolvidos no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Foi tudo isso trazido, não foi, moço? Os outros médiuns, vários aí, que já desencarnaram e outros que ainda estão encarnados. Psicografam, tem vários por aí, não tem? Então, traz muita informação do plano espiritual, não traz? O livro dos espíritos traz muita informação, não traz? O livro dos médiuns não traz informação? São todas verdadeiras. Tudo ali é de Deus, foi o Espírito Verdade que trouxe. A moça, não é tudo. Não é tudo. Tem muito mais. Muito mais. E eu digo, a maioria eu não sei. Preto Velho não sabe de tudo. Nem Jesus sabe de tudo. Tem coisas que só o Pai sabe. Então, moça, não parou na Bíblia, não parou no Livro dos Espíritos, não parou no Livro dos Médiuns e não parou no Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros. Vai vir muito mais. Já está vindo, moça. Vai vir mais, mas não é para tirar o que foi trazido. É para acrescentar. Vamos mais profundo para expandir o campo de visão. Para expandir. Vai ser trazido mais e já está vindo. Não é daqui a 50 anos ou 100 anos. É daqui a pouco tempo. Vai ser trazido. E aí será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando Allan Kardec trouxe o livro dos Espíritos? Será que vão querer queimar os livros? Que vão querer atacar o médium que vai ser usado para a espiritualidade trazer alguma coisa nova? Será que vão fazer a mesma coisa? Que é sempre assim, né, moça? Quando Chico Xavier trouxe lá na década de 40, 1940 e pouco, o livro Nosso Lar, contando, descrevendo uma cidade espiritual, os próprios espíritas falaram: mentira, isso não existe, ele é louco. E agora? Como é que falam com relação, qual é o comentário com relação ao livro Nosso Lar? Hoje todo mundo aceita, né? A religião espírita. Mas quando foi trazido, foi um problema. Então, moça, as coisas novas que vão vir, o médium que for usado como instrumento para a espiritualidade psicografar, para os espíritos psicografarem as coisas novas, esse médium também vai passar pela fogueira da Inquisição também? Vai ser agredido? Vai ser atacado? Com o novo que vai ser trazido, será que vai acontecer isso de novo? Em pleno século XXI? Ou vão aceitar o novo que está sendo trazido? Quando Jesus estava aqui na Terra, que ele falava que ele revelava: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Quando alguém falava: ah, o Messias está vindo. Aí Jesus falava: eu sou o Messias, sou quem vos fala. Ele falava quem ele era. Mas por que ele falava que ele era o Filho de Deus? Que ele era o primogênito de Deus? Por que ele falava, moça? Será que ele era vaidoso? O que ele queria ser ovacionado como um deus? Será que ele queria isso? Será que Jesus era soberbo, mas... Pensa bem. E ele dizia quem ele era. Qual o problema dele dizer quem ele era? Então, moça, isso precisa acabar. Sabe por quê, moça, que esse caveira aqui tá falando isso? Porque as coisas novas estão vindo. Entendeu, moça? E a espiritualidade não quer que essas coisas aconteçam de novo, porque nós estamos indo para a regeneração. Esse tipo de atitude precisa acabar, porque no mundo regenerado não existe isso. Um julgar o outro, ficar falando que o outro está no animismo, que o outro está na mistificação, um planeta regenerado, sabe o que que eles fazem? Eles abraçam o outro. Eles são fraternos com o outro. Eles não julgam. Eles não têm inveja, eles não têm orgulho, eles não têm soberba, eles não desconfiam do outro, moça. Sabia que não tem desconfiança no mundo regenerado? Não tem desconfiança não, moça. Então esse médium que faz reforma íntima, que muda sua vida da água para o vinho, renuncia sua vida para servir a Deus, servir os seus irmãos, não é nada mais, nada menos do que servir a Deus, porque são todos filhos de Deus. Entendeu, moça? Então, o que que acontece? Quando numa casa espírita, umbandista, acontece isso, essas pessoas, elas não estão duvidando do médium, elas estão duvidando de Deus, do agir dele. Porque Deus age da forma que ele quiser e bem entender, porque ele é Deus. Ele pode usar um médium de uma forma totalmente diferente, que ainda não foi trazida no Livro dos Espíritos, não foi trazida no Livro dos Médiuns e não foi trazida em livro nenhum. E aí vão falar o quê? Peraí, mas isso não está no Livro dos Espíritos? Isso não está no Livro dos Médiuns? Por quê? Porque se agarrou à doutrina. A pessoa tem que reter o que é bom, sem se agarrar à doutrina, a regras estabelecidas. Tem que ser naquela regra. Se fugir aquela regra, ó, tá no animismo. Porque fugiu aquela regra. Deus não segue uma regra, moça. Não existe isso. Deus não segue doutrina. Deus não é religião. Deus não tem dogma. Ele vai usar um médium da forma que ele quiser, que ainda não foram trazidas nos livros, se possível. Se possível, não. Já está acontecendo. E aí, o que que vai acontecer? Esse médium vai ser atacado? Porque está sendo usado de uma forma que nenhum outro médium nunca foi usado? Porque não está no Livro dos Espíritos? Porque não está no Livro dos Médiuns? Porque Deus vai fazer esse mover, ele já está fazendo. Então, moça, eu acho que isso precisa acabar, né, mano? Essa visão limitada das coisas. Porque isso é uma visão limitada. Vamos expandir. Entendeu, mano? Pode perguntar, mano. Como é que eu estou fazendo uma comparação? Por exemplo, nós evangélicos só aceitamos o que está na Bíblia. Então, nós vamos condenar. Nós condenamos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo Allan Kardec. Nós não aceitamos. Nós colocamos como são livros do demônio. Então, até hoje ainda continua essa divisão de não aceitar. E a gente se baseia numa passagem da Bíblia, conhece bem a história de Samuel com o rei Saul, sobre que ele vai consultar uma pitonisa, e ali diz que ele foi punido porque foi invocar os mortos. Então, a nossa religião tem essa postura. Eu estou trazendo o contexto porque, por exemplo, a Umbanda, o Espiritismo, eles têm uma expansão melhor de conhecimento que nós. Então, nós também estamos nessa situação aqui na Terra de limitação. E mesmo se vier o novo, provavelmente dentro da minha visão, da visão da minha religião, seria atacado. Muita coisa que está na Bíblia. A Bíblia não é nada mais, nada menos do que uma psicografia. Só que a linguagem que é falada na Bíblia foi feita de acordo com o povo daquela época. Portanto, ela foi escrita de uma forma que o povo daquela época entendesse. Tá entendendo? Só que aquela escrita continua da mesma forma. Só que nós estamos no século 21. Então não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra, porque tem muita linguagem figurada ali. Só que tem irmãos que interpretam ao pé da letra. Quando ali fala sobre inferno eterno, por exemplo, não é que seja eterno para sempre. Para sempre é muito tempo para queimar no fogo do inferno, né, moça? Será que esse Deus é tão implacável assim? Será que ele é tão vingativo, tão ruim assim, que joga um filho no inferno e não tira ele nunca mais de lá sem dar uma nova chance? Entendeu, moça? Por que diz eterno? Porque tem espíritos que fazem tanta maldade, mas tanta maldade, que vão para esferas inferiores, como o abismo, as trevas, e fica lá tanto tempo que parece uma eternidade. Imagina um espírito no abismo, moça, por 1000 anos. É uma eternidade, né, moça? Então é isso, é uma linguagem figurada. Então, moça, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, psicografia. Mas não traz tudo. Não traz tudo. Então, por que que foi trazido aquilo ali daquela forma? Porque foi trazido aquele conteúdo de acordo com que as pessoas naquela época, 1850 e tal, estavam preparadas para receber, não podia ir mais além. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: tenho muito mais a trazer, mas não posso trazer agora, porque vocês não vão entender. Já não entendiam o que ele falava. Imagine se ele trouxesse mais. Imagine se Jesus começasse a falar de mecânica quântica, física quântica. Como é que eu vou falar do reino dos céus se você não entende nem as coisas daqui? O que é o reino do céu? Universo. Como é que eu vou falar do universo e outros mundos? Já pensou se naquela época, 2000 anos atrás, Jesus falasse de extraterrestre? Falasse de outros planetas? De outros seres? Aquelas pessoas naquela época ali, moça, muitas delas nem sabiam que estavam dentro de um planeta. Entendeu? Então, ele disse, mas o Espírito Verdade, no momento certo, vai trazer mais coisas. Espírito Verdade, não é só o Espírito Verdade que trouxe o Livro dos Espíritos dos Médiuns. Ele é o Espírito Verdade que Jesus disse? É. Mas tiveram outros Espíritos Verdade que foram trazendo as coisas aos poucos. Só que aí acontecia um monte de coisa, né, moça? Eram queimados na fogueira da Inquisição, eram decapitados, né, moça? Hoje em dia não fazem mais isso, mas continuam decapitando, continuam queimando na fogueira da Inquisição. Sabe como, moça? Com a língua, que agridem, não aceitam, difamam, falam mal do médium que traz o novo. Entendeu, moça? Então, moça, nada mudou, né, moça? Pouca coisa mudou, né? só não estão assassinando mais. Mas às vezes, a língua é pior do que uma decapitação. Entendeu, moço? Tiago, tem um capítulo na Bíblia, no livro de Tiago, uma das cartas de Tiago, em que ele fala da língua, já naquela época de Jesus. É até uma leitura interessante. É isso aí, moço. Que ele fala o poder da língua. O poder da língua. A língua pode levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes você fala, você magoa uma pessoa, você às vezes não sabe quem ela é, não sabe pelo que ela tá passando. Porque muitas vezes o suicida, moço, ele tá rindo pra todo mundo. Ele tá se demonstrando feliz. E de repente ficam sabendo que fulano de tal deu um tiro na própria cabeça. Ou se enforcou. Ué, mas ele tava rindo, ele era tão feliz. Tem um monte de suicida assim, moço. Que tá demonstrando pras pessoas uma coisa, mas no interior dele tá uma bagunça, tá outra. Aí chega alguém, vai, magoa, fala alguma coisa pesada pra aquela pessoa. E aí a pessoa chega em casa e dá um tiro na cabeça. Essa pessoa que falou poucas e boas pra aquela outra que deu um tiro na cabeça, ela é responsável por aquele suicídio. Hoje eu estava lendo sobre uma jovem de 23 anos. Palavras proferidas podem ser proferidas. Que se suicidou por causa disto. Palavras proferidas podem ser proferidas, mas serão cobradas por elas. Tanto as boas como as ruins. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória, moça. Então, moça. Exemplo. Julgamentos serão respondidos. Aquela pessoa terá que responder. Entendeu, moça? Então, quando estão fazendo isso com algum médium, julgando, tá no animismo, tá mistificando, e aquele médium realmente está sendo usado pela espiritualidade, não só o espírito que está usando aquele médium vai ficar entristecido com as pessoas porque tá vendo que tá difícil a coisa, né? Como Deus também se entristece. E essas pessoas responderão por essa atitude. Tudo é visto. Tudo é registrado. Tudo. Na sua religião é falado isso. A religião diz que tem um livro da vida. Que tudo que nós fazemos é registrado no livro. Tudo é registrado. Pensamentos, todos registrados. Atitudes, condutas, tudo registrado. E vai ser cobrado. Então, nós temos que pensar muito antes de falar alguma coisa ou ter alguma atitude. Porque nós só seremos cobrados por isso. Tá entendendo, moça? Então, moça, esse caveira tá aqui humildemente, como um servo muito pequeno, pra trazer essa mensagem. Sabe por quê, moça? Porque as coisas novas estão vindo. Doa a quem doer. Doa a quem doer. As coisas novas estão vindo. E muitos paradigmas serão quebrados. Muitos dogmas serão quebrados. Tá entendendo, moça? Por quê? Muita coisa que é feita hoje, arcaica, medieval, precisa acabar, porque já está sendo arrastado já há muitos séculos. E no mundo regenerado, não há tempo para isso. Não dá mais para isso. Esse tempo acabou. Já viu aquele ditado, os incomodados que se mudem? Quem não seguir o patamar evolutivo que o planeta Terra está entrando, vai ter que arrumar as malas e ir pra outra casa planetária pra continuar o seu processo evolutivo. Ou acompanha, ou muda de casa. Os incomodados que se mudem. Não vai faltar casa pra ninguém, moça. Só vai ter mudança. Por quê? Os incomodados que se mudem, essa forma de colocação. Vou explicar. Vamos dar um exemplo. Aqui virou um mundo regenerado. Vamos dar um exemplo. Já virou. De paz e amor e fraternidade. Aí tem um espírito, ou um grupo de espíritos, que gostam de matar, de roubar, de fazer fofoca, de fazer intriga, gosta de invejar, é orgulhoso, é egoísta. Não tem mais espaço ali naquele planeta para ele. Não tem mais espaço para ele naquele planeta. A vibração que ele tá não condiz com a vibração que a humanidade daquele planeta está. Então ele vai ter que se mudar. Ele vai se mudar para um planeta onde tem essas chagas que ele tem. É sintonia. Não é ninguém que pega ele e leva para aquele planeta. Ele se manda para aquele planeta. Mas existem chagas piores. Existe. Tem a corrupção que consome vidas. São muitas, moça. São muitas. Eu só tô dando exemplo de algumas. Entendeu? Senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Tô dando exemplo de algumas. Tudo é sintonia. Agora, aquele que é belicoso. Mas ele fala assim, de repente, vou mudar. Agora eu serei amoroso. Fraterno, caridoso. Não serei mais belicoso. E realmente muda? Sabe o que vai acontecer, moça? Ele fica. Porque ele mudou. Mas mudou sinceramente. Porque é sintonia. É vibração. Tudo é sintonia. Jesus não pega um espírito e bota num planeta primitivo por castigo. Ele bota lá porque aquela pessoa sintoniza vibratoriamente com o povo daquele planeta. Como é que ele vai ficar no mundo regenerado se ele não tem sintonia? Vai ser até, moça, uma tortura para ele ficar no mundo regenerado. É torturante, ele vai sofrer muito mais no mundo regenerado do que no mundo primitivo. Porque o mundo primitivo que ele vai ser mandado, ele vibra de acordo com aquilo. Então ele vai se sentir em casa. Tá entendendo? Só que os processos serão complicados. Porque se ele estuprou aqui, se ele gostava muito de estuprar uma pessoa atrás da outra, lá tem muito estupro. E ele não vai só estuprar, não. Ele vai ser estuprado. Pra aprender. Se ele não deu valor à vida nesse planeta aqui, não deu valor à vida. Não deu valor nenhuma à vida. Eu falo isso no modo geral, não só a dele, como as outras em volta. Ele vai pra um planeta onde ele vai ter que lutar pela vida. Se ele gosta de corrupção, gosta de roubar o povo, um político, ele vai para um planeta onde ele sofrerá, ele será roubado o tempo inteiro. Onde terá políticos lá que roubam e ele será roubado. E muito mais, moça. E muito mais. Se ele é agarrado à doutrina religiosa, a dogma, mas de uma forma agressiva, de uma forma violenta, em nome da religião, ele vai para um planeta onde a religião lá é violenta. Aquela doutrina é violenta. A religião é usada de uma forma violenta. Tá entendendo, mano? Porque tem planetas aí, primitivos, que não é diferente, não, mano. É religião pura. Mas é aquela doutrina, aquele toque naquela coisa assim, fechada. E tem punições complicadas, mano. De morte, de execução, se não seguir aquela doutrina. Aqui nós temos. A senhora tá vendo que eu não tô errado, entendeu? Aqui nós temos isto. Aqui nós temos essa exemplo, missionários da nossa religião que vai para outro país para pregar, para converter alguns religiosos de outra religião daquele país para a nossa religião, sempre gera conflito. E isso, Mariazinha está aqui comigo, como o rapaz disse que ela veio comigo. Ela se apresenta como uma criança. Mas isso é só uma roupagem. Ali tem um espírito bem adiantado, bem evoluído. E a Mariazinha me pede agora para falar sobre o seguinte, que é importante. Voltando àquele assunto lá, da religião espírita, umbandista, que tem aquele negócio do julgar o outro médium que está sendo mistificado, que está mistificando, que está no animismo. É importante, moça, que as pessoas se atentem a uma situação. Quando elas são inseridas de alguma forma elas são levadas a participar de um trabalho espiritual, ou são convidadas, ou sentem que tem que estar ali e se inserem, porque tem intuição, né? A pessoa sente, ou então é levada, ou então é chamada, é convidada para participar de um trabalho espiritual, seja ele na religião que for, vamos dizer da espírita, por exemplo, participar para ser um médium. Pode botar uma coisa assim, moça, que é certeza. Não todos, tá? Mas a esmagadora maioria, a maioria foi inserida naquele trabalho espiritual porque tem muitos débitos. Muitos desses médios têm o seu espírito manchado de sangue. Muito sangue de muitas vidas. Que lá atrás ele matou, ele tirou. Muitas das vezes, moça, em nome da religião. Em nome de Jesus. Eu sei. Entendeu, moça? E aí, na época de hoje, ele é inserido numa doutrina espírita. Às vezes é um católico reencarnado numa doutrina espírita para limpar esse sangue que está no espírito dele. Como? Fazendo um trabalho fraterno. Um trabalho de caridade, moça. Só assim, para tirar o mal do espírito, fazendo bem. Se limpa o mal que foi feito, o ódio, com amor, é a única forma de limpar. Só que eu acho que tem médium que não está entendendo isso muito bem. Em vez dele focar naquele trabalho ali de fazer a caridade, a fraternidade, ele vai para falar que o outro irmão está mistificando, que está no animismo. E perdeu o foco do que ele tinha que fazer. Ou seja, ele se prejudica mais ainda. Ele já é um prejudicado. E se prejudica mais ainda com esse tipo de atitude. Muitas das vezes, moço, sabe o que um médium desse faz? Ele abandona o trabalho. Porque ele não está aceitando o que está sendo feito ali. Não está aceitando a forma que o médium está sendo usado. Não está aceitando o que os espíritos estão falando através do médium. E ele, por pura pirraça, né? Por orgulho, ou qualquer outra dessas chagas aí, perniciosas, abandona o trabalho que Jesus colocou ele. E aí ele joga aquela chance no lixo. A chance daquela encarnação no lixo. E continua com o espírito cheio de sangue. E aí desencarna, moça. Chega no plano espiritual, chora, implora, ajoelha no chão, nos pés dos mentores, pedindo perdão, pedindo uma nova oportunidade, me deixa reencarnar, deixa eu voltar para consertar. Sabe o que ele vai ouvir quando chegar lá em cima, moço? Na época que nós estamos vivendo hoje, os mentores vão falar assim: acabou a chance, era a última. Agora, meu irmão, não sou eu não, é você mesmo que se mandou, tu vai para esse planeta aqui, ó. Aí o guardião vai pegar ele pelo braço e vai conduzir pro planetinha primitivo, para ele evoluir, para ele continuar lá sua caminhada evolutiva. Tem uns que vão voltar arrependido e vão falar assim: vem cá, vou te mostrar aqui numa tela. 5 vidas anteriores a essa que você teve. Essa de agora que você desencarnou. Olha lá o que você fez nas 5. Ele vai mostrar ele repetindo o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. E agora você repetiu de novo pela 6ª vez. Alguns estão repetindo há 10 vezes. Há 20. Aí não tem o que falar, né, moça? Eu só tem que abaixar a cabeça e falar, é, me leva aí. Tá entendendo, moça? Então, moça, é complicado. Porque eu, moça, eu vejo médiums, seja da religião que for, jogando oportunidades únicas fora por causa desse tipo de bobeira. Essas atitudes. Tem aqueles também que invejam o outro porque o outro é ousado. Porque o outro incorpora, eu não. Porque tem uns que pensam assim, né, moça? Médium tem que incorporar. Não incorpora, não é médium. Pois é, moça. Então você não serve de nada, não é médium? Não, eu oro. Então. Pois a moça tem uma mediunidade muito aflorada. E as mensagens? E os recados que a moça já deu? E a forma? Incorpora, moça. Você é que pensa que não. Você incorpora direto, moça. Você acha que quando você começa a se tremer entregando uma mensagem, você tá o quê? Você começa, não aguenta a força, não é assim? É. Por que será que você não tá aguentando a força? Quem será esse espírito que tá ali perto de você, encostado em você, e você tá falando tudo que ele tá passando pra tua mente? É uma incorporação, moça. É um acoplamento áurico. Ou é uma canalização. A moça já incorpora já há muito tempo e nem sabe. Profeta na igreja evangélica, quando entrega a mensagem, tá incorporado, moça. Consciente. E nem tá percebendo que tá incorporado, moça. Quando ele fala alguma coisa, que ele dá um toque, vai vir uma canalização pra ele ali, moça. Então, moça, médiuns que são inseridos no trabalho espiritual, modifiquem a forma de agir e foquem no trabalho espiritual. Vai ser muito melhor pros irmãos. E aproveitem a garra oportunidade, contudo, porque ninguém veio pra cá a passeio. Médium, que veio pra trabalhar como médium, não veio pro plano físico, pra dimensão física, pra brincar, pra julgar o outro, pra encher a cara, pra curtir noitada, pra curtir a vida. Não veio pra isso, veio pra fazer um trabalho espiritual sério. Que foi dado a ele por misericórdia divina. Esse caveira aqui tá dizendo, moça, não tá dizendo que não tem que se divertir, não. Tudo lhes é lícito, mas nem tudo lhes convém. Pode se divertir, pode usar tudo que Deus criou. Deus criou o mundo pra gente, pra usufruir. A praia, pra ir na praia, pra ir na cachoeira, pra andar de bicicleta na rua, sei lá o que vocês querem fazer de saudável. Pode fazer isso tudo. Mas lembrem-se, tô falando com os médiuns. Podem se divertir. Não existe espírito carrancudo, sisudo. Espírito ri, espírito brinca, espírito se diverte, faz piada. Mas lembrem-se, médium, você tem um trabalho a fazer. Tem um trabalho a fazer. E é sério. Não importa qual seja a sua função. É importante até limpar o chão de uma casa espiritual. É importante arrumar as cadeiras. É importante aquele que só faz uma oração de entrada. É importante. Tudo é importante. Aquele que só aplica a passe. É importante. Faz, continua. Porque é isso que você tem que fazer. E outras coisas podem aparecer. De acordo com o mérito. Exemplo. Moça. Tem uma coisa ou outra aí que vai ser feita através desse garoto aqui? Que não tava programado pra essa encarnação, não, moça. Tá, moça? Mas vai ser feito, sabe por quê? Por causa da conduta dele. Por causa do que ele está fazendo com ele mesmo. Homem, conheça-te e a verdade te libertará. Ele tá enxergando, ele tá fazendo a ver a forma íntima. E fala, realmente, tô errado. Ele não tá aberto a crítica. Ele não falou isso pra você? E quando alguém fala pra ele, ó, tá errado isso aí. Ó, você tem que mudar isso aqui. Ele ataca essa pessoa? Ele fica magoado? Ele fica com raiva? Não. Ele fala, é mesmo. Vou mudar. Muito obrigado por ter me avisado. Avisa mais. Porque tem gente que só gosta de ouvir. O que quer ouvir? Coisa bonitinha. Quando realmente ouve o que precisa ouvir, aí fica magoado. Fica sem falar com a pessoa. É assim, mano? A moça tá vivendo isso. Bota a cabeça pra raciocinar. Tá, entendi. Então, moça. Complicado, né? Não tá aberto a ouvir o que precisa ouvir. Ou seja, não está aberto a enxergar suas sombras internas. Porque ninguém é só luz. Todos têm um lado sombra. Tá entendendo, moça? Só que tem muita gente que quer botar o tapete em cima do lado sombra. Fingir que não tá vendo. Tapar o sol com a peneira. Esse rapaz enxergou o lado sombra dele e admitiu. E tá mudando. Tem coisa que dói, machuca. Mas ele sabe que tá errado. Então ele não faz. Mesmo que doa e machuque. Não tô dizendo que ele é melhor do que ninguém, não. Só tô dizendo o que a gente tá vendo. Porque não tem como esconder, não, moça. Tá achando que ninguém tá vendo? E agora os irmãozinhos lá do meu centro espírita não estão aqui. E o pastor não tá aqui. Não tem nenhum conhecido em volta. Ah, ninguém tá vendo, vou fazer. Existe uma nuvem de testemunhas ao seu redor, de todos. Principalmente quem tá inserido em trabalho espiritual. Nunca tá sozinho. E não são só os mentores que estão perto, não. Os trevosos, o inimigo também tá perto. Só esperando uma escorregada. Só esperando um deslize. Pra tragar. Porque eles não querem o progresso da humanidade. Eles não querem a evolução. E eles se regozijam. Quando aquela pessoa fraqueja. Quando ela escorrega. Eles olham pra cara dos mentores. E debocham dos mentores. Sabia que tem isso, moça? É uma guerra. Do bem contra o mal. Quem vai mais conseguir almas pro céu e quem vai conseguir mais almas pro inferno? É uma guerra constante. Isso existe. Entendeu, moça? Então, é bom os médicos começarem a botar a cabeça pra raciocinar, né, moça? E abrir mais o campo de visão. Pode falar, moça. Eu tava pensando nessas pessoas que, assim, têm mediunidade e, mas, assim, não querem trabalhar, vamos colocar assim. Não que foi chamada para trabalhar, simplesmente não querem nem iniciar. É, elas vieram com a mediunidade por um propósito, como... No planeta Terra, de provas e que ainda é provas e expiações. Na verdade, o planeta Terra, bem lembrado, a Mariazinha me falou, está na transição entre provas e expiações e regeneração. Está no meio, tá, moça? Ou seja, já saiu de provas e expiações, já, tá, moça? Mas ainda tem expiação aqui, porque ainda está na transição. Então tem aqueles que já estão vibrando na regeneração, já tem. E tem aqueles que ainda estão vibrando na provas e expiações. E tem aqueles que ainda precisam expiar e passar por provas aqui. Então tá ali no meio. Então é o seguinte, moça. Ainda existe isso. Se alguém vier com uma mediunidade muito aflorada, liga as antenas. Porque não veio à toa. veio para fazer um trabalho espiritual. Veio para fazer alguma coisa. Não veio para ter mediunidade aflorada só para matar a curiosidade de ver espírito, ou de receber uma intuição, ou de ouvir um espírito, a mediunidade de clareaudiência, clareauditivo. Não veio só para ficar ouvindo os espíritos, ele veio para fazer alguma coisa. Então, moça, e quando ele é chamado, quando é dado, mostrado o caminho, e ele nega, ninguém vai forçar ele, não. Ele tem o direito de escolha. Mas se for alguma coisa que precisa ser feita, Deus, através da dor, vai trazer ele de volta. De uma forma ou de outra, ele vai fazer. E aquele que insiste e não faz, quando chega no plano espiritual, mas chora lágrimas de sangue, como se diz aqui. Se arrepende bastante, porque muitos desses aí, antes de encarnar, implorou pra vir com dons mediúnicos pra fazer uma obra de caridade. Implorou. Só que chega aqui, mergulha na carne, maia, na ilusão dos sentidos, se deslumbra com o mundo e quer curtir a vida, porque não vai entrar naquele trabalho espiritual, que é muito compromisso. Ah, não, vou ter que abdicar de muita coisa. Sabe o que é isso, mano? Isso é egoísmo. E aquele trabalho espiritual, vou ter que fazer reforma íntima. Vou ter que parar de beber. Ih, vou ter que parar de ser promíscuo. Vou ter que parar de fumar. Ah, não. Não, não, não, não. Não vou, não. Quero, não. Eu gosto tanto de ser promíscuo. Eu gosto tanto de beber. Eu gosto tanto de fumar. Ah, eu gosto tanto de fazer uma fofoquinha. Vou ter que parar. Ah, eu gosto tanto de odiar o fulano de tal. Eu gosto tanto de invejar o outro. Ah, não, eu quero continuar invejando. Eu gosto tanto de invejar ele. Eu gosto tanto de sentir raiva dele. Aí vai e não faz o trabalho. Sabe qual é o nome disso, mano? Egoísmo. Porque não quer renunciar à sua vida em prol do coletivo, em prol da humanidade. Egoísmo, mas virar as costas para os seus irmãos é virar as costas para Deus, virar as costas para Jesus. Porque ele não vai estar auxiliando só espíritos encarnados. Ele vai estar auxiliando espíritos desencarnados também. Tá tendo essa gravação aqui agora, não tá, moça? Você acha que não tem uma plateia vendo? Tá sim, ó, moça. Tá sim, ó. De espírito desencarnado assistindo isso aqui agora. E não precisa estar aqui, não. Tá lá no plano espiritual, tem uma tela gigantesca mostrando tudo pra eles. Então, moça, como é que vai ser um plano regenerado se alguém é chamado para renunciar a sua vida para auxiliar o próximo, ao coletivo, e vira as costas por egoísmo porque não quer abandonar os vícios? No mundo regenerado, os espíritos, as pessoas, vamos dizer assim, a humanidade de um mundo regenerado, quando eles precisam renunciar a sua vida em prol da coletividade, eles ficam felicíssimos. Olha a diferença, moço. Eles não precisam vir na dor, eles vão no amor, eles querem, eles pedem. Olha a diferença, moço. Então até quando vai precisar vir gente na dor para poder fazer uma obra? Por que que não vem pro livre espontânea vontade? Por que quer servir? Pode, é, nós temos pessoas que fazem trabalhos lindos, como foi o Chico Xavier, que deixou... Só mais essa pergunta, tá, moça, que a gente vai encerrar aqui. Que deixou um legado, o Divaldo Franco, a gente vê o trabalho bonito que ele está fazendo na Bahia. E a gente agora tem assistido a essa missionária evangélica, Edmeia Williams, que faz um trabalho bonito no Santa Marta. Muito usada. Ela faz um trabalho lindo no mundo. Muito usada pela espiritualidade. Então, qual a minha pergunta? E os irmãos, esses que têm um chamado espiritual e trabalham assim, vamos colocar, não é julgamento, mas um acúmulo de bens, vamos colocar. Pergunta. Um acúmulo de bens, que eu digo assim, benefício próprio. Faz a pergunta de novo, mas que eu não entendi. Por exemplo, o irmão tem um chamado, ele começa a desenvolver um trabalho espiritual e se enriquece através do trabalho espiritual. Ah, sim, entendi. Eu citei alguns que eles construíram um império a favor de outros. Aí de construíram um império, mas para auxiliar outros. Não em proveito próprio. Não proveito. Tá no caminho, próximo, tá certo. É, como a Edmay Williams, que ela faz um trabalho lindo. Certo, né? Conheço, né? Conheço. E aí eu estou falando, esse irmão que vem com essa mediunidade, vem com esse dom, seja em qualquer religião, que entra nessa área de benefício próprio. Aí, moça. Aí complica, né? Aí complica. Porque ele tá se aproveitando da fé daquelas pessoas. E tá enriquecendo em cima da fé daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas ali, moça, estão ali verdadeiramente querendo buscar Deus. Querendo evoluir. Querendo crescer. E essa pessoa está se aproveitando daquela fé daquelas pessoas para enriquecer em benefício próprio. Está enganando, né, moça? Eu não desejo para ninguém o que é que uma pessoa dessa vai passar quando desencarnar, porque as companhias espirituais dele são bem complicadas, porque a companhia dele ali já não é mais mentor. É outro tipo de mentor, né? Mas do lado mal, né, mano? É mago negro. Principalmente se aquela pessoa arrasta multidões, muitas multidões. Aí entra mago negro em cheio. Eu já vi pastor, moça, famoso, que faz isso aí que você tá falando, enriquecendo através da religião em benefício próprio. Eu já vi, moça, 7, 8 magos negros em volta de um pastor desse. Ligado a ele mentalmente, usando ele, fazendo ele falar palavras lindas, bonitas do Evangelho, porque o diabo conhece o Evangelho de ponta cabeça, falando palavras bonitas, e todo mundo maravilhado com o que estava vendo, mal sabia ali que tinha 7, 8 magos negros em volta dele, influenciando ele. Quando ele desencarna, você acha que ele vai pra onde? Ele não vai pro umbral médio, não, moça. Ele não vai pras trevas, não. Ele vai pro abismo, moça. Ele vai pro lago de fogo, porque o lago de fogo existe. Lembra do que aconteceu aqui na outra reunião? O pessoal que tava no lago de fogo, que foi resgatado? Que veio um pastor? Que veio um pastor dizendo que ele usou mal a palavra do Senhor, que ele se beneficiou pregando a palavra de Deus, se beneficiou financeiramente e muitas outras coisas que ele fez, tá, moça? Tava lá, moça, era pastor, tava no lago de fogo. E aí, moça, como é que fica? Então, moça, é bom que se pense bem, porque enquanto tá dentro do corpo físico, o corpo físico segura aquele espírito aqui. Mas quando o corpo físico morre, o espírito vai pro lugar de acordo com o qual ele vibra. E um irmão desse aí, seja pastor, seja de qualquer outra religião, que faz isso, enriquecer através da fé do próximo, abusando, ele não sabe o que espera ele. O sofrimento. Séculos. Muitos séculos. Até milênios. No inferno. Ou no abismo. Ou no purgatório. Seja lá o nome que quiser se dar. Repito. Não é um brauzinho normal. Não é o astral. Não é um brau médio. Não é trevas. Vai pro abismo. Tá entendendo, moço? Mas na convicção dele, ele ele se sente abençoado por Deus no progresso que ele está tendo, que ele acha que está fazendo um trabalho maravilhoso, ele acha que é bênção de Deus. Então, é isso que eu estou querendo saber. Ele é convicto de que ele está agradando. Entendi. A Deus. Ignorância. Isso é ignorância. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Tudo é pesado na balança. Aquele que tem convicção que está praticando mal, que sabe que está fazendo uma coisa errada, desce direto. Aquele que não sabe vai passar por um processo complicado também, mas não da forma que o outro vai passar. Ou, determinado momento da vida dele, Deus vai colocar alguém no caminho dele que vai esclarecer ele com relação a isso. Só que ele pode não aceitar. Mas a mensagem foi dada. Pra depois não dizer que não foi avisado. Tá entendendo, moça? Então, cada caso é um caso. Eu tô falando daquele que sabe que está fazendo uma coisa errada. Que está se aproveitando da fé das pessoas pra enriquecer. E que por detrás ainda zomba, como eles são bobos, como eles são burros, como eles são otários, o mundo é dos espertos. Ainda tem uns que falam isso, escondido. Esses aí, moça, eu não desejo sofrimento pra ninguém. Sofrimento que esses vão passar. É igual o político. O político que rouba em benefício próprio, rouba o dinheiro do povo. Rouba o dinheiro do povo pra ele em benefício próprio. Continua no corpo físico o máximo de tempo que puder, porque depois que o corpo físico morrer, vai ser tragado automaticamente. Rápido, não tem quem segura, não tem Jesus, não tem nada. Ele não vai segurar, ele vai deixar. Vai direto pro abismo. Porque um político, imagina, um governador, um presidente, até um prefeito, que rouba ali tudo pra ele, e falta tudo no hospital, gente morrendo no hospital, porque ele tá roubando aquele dinheiro. Tudo um caos. Nada funciona. Que ele tá roubando tudo pra ele. Pessoas morrendo. Cada vida ali que tá morrendo, cada pessoa que tá morrendo, ele responde por aquela vida como se ele tivesse assassinado aquela vida. Os outros que não morrem, mas estão na miséria por causa do roubo, ele tá deixando aquelas pessoas na miséria, ele responde pelo estado o qual essas pessoas estão de miséria. Então, moça, um dos piores sofrimentos que tem no plano espiritual inferior, vamos dizer assim, no astral inferior, político que rouba o povo, suicida. Suicida. E sabe qual é o outro, moça? Que chamamos de os fazedores de anjo. Sabe o que é os fazedores de anjo? São aqueles que praticam profissionalmente para ganhar dinheiro, cobra, para fazer aborto. Que faz aborto em troca de dinheiro. Vai uma moça grávida lá, uma gravidez, vamos dizer assim, indesejada, e paga um médico. Ah, vou te pagar aqui um valor tal para você tirar o meu filho. E ele faz. Aquele médico, o enfermeiro, eles, nós chamamos de fazedores de anjo. O sofrimento dessa pessoa, no plano espiritual, é atroz. Se Deus permitisse, moça, que essas pessoas enxergassem só por uns 30 segundos o que, que eles vão passar, eles iam mudar radicalmente de uma hora para outra. Entendeu, moça? Eles não iam fazer mais. Então, moça, eu fico por aqui. A mensagem que foi orientada pelos nossos superiores para ser trazida hoje é essa. Vem mais coisa por aí. Vai ter um vídeo aí que o Marabô vai vir, tá, moça? Uma outra gravação aí. Eu não posso dizer ainda qual é o tema, mas vai vir o tema para vocês. Então é só isso, moça. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Laroixo. Bom, irmãos, vamos finalizando. Foi como Pedro falou no início, foi solicitado, ele queria falar sobre esse assunto e fizemos a gravação com o irmão para que esse assunto fosse trazido. E eu achei importante, porque nós estamos vivendo uma época em que está tudo muito, vamos colocar assim, a gente está tendo, vamos colocar, muitos conhecimentos, muita coisa nova está sendo trazido. Até dentro da minha religião, está tendo muita mudança de mentalidade. Tem algumas áreas que ainda, algumas igrejas que ainda ficam presas a determinados, vamos colocar assim, uma determinada doutrina, mas eu vejo uma mudança muito grande de mentalidade. Até me surpreende, às vezes, quando eu vejo posturas dos pastores. Eu vi a postura do um cantor gospel muito conhecido, que é o Kleber Lucas, ele apoiando um grupo de irmãos do Candomblé que tiveram o centro destruído, e ele foi lá ajudar a reconstruir e participou. Eu vi ele participando do ritual. Eu achei isso bonito, que é a gente apoiando o irmão naquilo que ele está fazendo. Eu achei bonito. Me entristeceu ver alguns irmãos da minha religião atacando a conduta dele. Mas eu achei a conduta dele maravilhosa, de dar um apoio, porque, afinal de contas, todos nós aqui estamos querendo a mesma coisa, buscar Deus. E é como o irmão falou, às vezes a gente age de uma forma achando que está agradando, mas Deus sempre arruma um jeito de providenciar, que nos guie no caminho novamente, mostre que nós estamos errados, porque Deus olha para nós e vê só filhos. Ele não olha religião, ele vê filhos. E eu gostaria de ver um dia que todos nós, de todas as religiões, estivéssemos unidos em prol dessa busca a Deus, entendendo que nós somos criação dele. Não interessa a religião que nós estamos, o importante é que estejamos unidos. É o que eu tenho visto, tenho lido, que um mundo regenerado, ele é universalista. O que é universalista? No mundo regenerado existem crenças diferentes. Existem crenças diferentes, mas um respeita a crença do outro. Porque todas essas crenças levam para o mesmo ponto, que é Deus. Então um respeita o outro, um respeita a crença do outro sem atacar, sem dizer que a crença dele é melhor do que a do outro. Não existe isso. Então todos se unem, né? É o que o Pai João costuma dizer. É união sem fusão e distinção sem separação. Ou seja, é união, mas sem uma se fundir a outra, se juntar. Apenas trabalham juntos, mas cada um de acordo com a sua crença. Distinção é distinto. mas sem separação. Não tem separação, todo mundo trabalha junto. Porque no plano espiritual, o católico trabalha junto do evangélico, o evangélico trabalha junto do espírita, o evangélico trabalha junto do umbandista. Não tem esse negócio de religião, né? Um trabalha junto com o outro. Tem alguns irmãos em certas colônias que ainda são um pouco agarrados à doutrina? Tem, porque não quer dizer que está fora da carne, que não tem. Tem, mas é bem menos do que aqui e de uma forma assim, não agressiva. Na verdade, não é agressiva. Né? Ele apenas tem um ponto de vista, mas ele, né, age de uma forma um pouco diferente. Mas não dessa forma que tem aqui. Entendeu? Então, é o que eu tenho visto aqui. O mundo regenerado, ele é universalista. Por exemplo, eu sou universalista, eu não tenho religião. Eu nunca tive religião nenhuma. Mas eu respeito todas as religiões. Eu vou em qualquer religião que me chamarem, vou respeitar, porque todas têm algo bom para trazer. Todas têm algo bom para trazer. E eu retenho tudo aquilo que é bom. O que eu não concordo, o que eu discordo, eu guardo para mim e não ataco. Eu respeito aquela pessoa que acredita naquilo. Eu discordo de situação tal, meu ponto de vista, porque eu sou um livre pensador. É o meu ponto de vista, mas eu não posso atacar ele porque o ponto de vista dele é diferente do meu. Eu não posso atacar e nem ficar com raiva dele. Eu vou aceitar. E se ele perguntar a minha opinião, eu vou falar. Olha, eu respeito a sua, mas a minha visão com relação a isso é outra. Apenas isso. A minha opinião é essa. Mas não quero que você pegue a minha verdade como a sua verdade. A minha verdade não é verdade absoluta. Então, é isso. É o respeito, né? E todos convivendo juntos. Porque o que a espiritualidade vem querendo é isso, porque nós vamos virar um mundo regenerado, né? Então é necessário que seja assim, né? Porque isso é demonstração de um mundo mais evoluído, entendeu? Então esse é o meu pensamento, né? É a minha forma de pensar. Pode falar, Zé. Não, eu tô lembrando de um filme que eu assisti esses dias. Um filme, parece que foi um livro escrito por Chico Xavier. Acho que foi Chico Xavier. Eu assisti o filme, um filme antigo, em que numa cidadezinha haviam três amigos e eles se reuniam todo final de tarde, conversavam, só que um era espírita, o outro era um padre e o outro era um pastor. Uhum. Foi um filme até muito bonito e tinha um envolvimento muito grande. Havia uma história, um contexto espiritual, e os três se ajudavam nesse trabalho espiritual. É interessante que o que era espírita encaminhava algumas pessoas para o pastor, que era médico, ele atendia. E eles conversavam muito sobre essas questões espíritas e se respeitavam. Se respeitavam. Eu achei muito interessante. Eu assisti esse filme, eu não me lembro, eu não consigo lembrar o título do filme, mas pelo que eu vi, parece que foi um livro psicografado por Chico Xavier. Legal. E trazia esse contexto histórico. Eu vou até tentar lembrar. Eu vou até dar um exemplo para o pessoal, o seguinte, por exemplo. Tem uma colônia espiritual chamada Grande Coração. Você sabia que para você habitar determinadas colônias, você tem que seguir, você tem que estar assim, de acordo com o que aqueles espíritos ali vibram, de acordo com o que aquela colônia é? Porque uma colônia nunca é igual à outra, né? Por exemplo, Aruanda. Para você ser um habitante de Aruanda, você tem que trabalhar, você tem que estudar e você tem que respeitar a natureza. São três condições para você habitar Aruanda. Para você habitar a colônia Grande Coração, é primordial que você tenha uma visão universalista. Senão você não pode habitar o Grande Coração. Se você estiver ligado a um partidarismo religioso, um sectarismo, né? Você não pode habitar a colônia Grande Coração. porque você já tem que ter uma visão universalista das coisas. A Ruanda também é assim. A Ruanda, apesar de ser uma colônia onde ficam os pretos velhos, os caboclos, né, que parece ser mais voltado para a Umbanda, mas eles não são umbandistas, eles são universalistas. Né? Eles atuam na religião da Umbanda, bastante, muito. Mas a visão deles é universalista. Dos guardiões da humanidade, a visão deles é universalista. Vamos encerrar, já está muito tempo, já estão falando aqui, já vou encerrar. Então, que Deus nos abençoe e que seus irmãos gostarem da gravação ou mesmo qualquer crítica, os irmãos podem escrever, porque toda crítica é construtiva. Então, para a gente até avaliar direitinho, porque tudo é construtivo. Então, que os irmãos possam se comunicar, escrever, colocar sua opinião, nós vamos agradecer. Que Jesus nos abençoe a todos nós.